Sobre Francisco Cândido Xavier. Ele não entende e diz: eu não mereço que os espíritos mandem lírios para mim. Mas se tratavam de livros. Era a mensagem indicando qual a missão de Chico aqui na Terra. Ele deveria exercitar vários tipos de mediunidade, mas sobretudo a mediunidade da psicografia, a mensagem dos livros. Porque o livro é sementeira vasta de bênçãos, nos diz o Espírito Emmanuel, e Chico nos deixou 412 livros exatamente. Foi o maior médium psicográfico de toda a história da humanidade. E deixou um legado de amor, de trabalho, de caridade, de exemplo, porque assim como Francisco de Assis afirmava que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões, Chico Xavier, através do seu exemplo, foi o maior divulgador da doutrina espírita em todo o planeta. Nós tivemos a oportunidade de viajar para outros países e alguns companheiros me interrogavam: Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil, um país desenvolvido, e não cresceu do mesmo modo na França, onde nasceu Allan Kardec? Por que não cresceu tanto na Europa? Porque não cresceu tanto nos Estados Unidos. E nós respondíamos que por dois detalhes muito importantes. O primeiro, porque no dia 29 de agosto de 1831, reencarna na pátria verde e amarela Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o homem público, probo, notável, que ficou conhecido como médico dos pobres, tornar-se espírita e declarar-se diante de cerca de 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, há cerca de quase 150 anos atrás, declarar-se espírita de público, o que foi um grande escândalo. Desencarna no dia 29 de abril de 1900 e retorna no dia 2 de abril de 1910 ao lado de Chico Xavier. Que não somente ele, acompanhando Chico, mas Emmanuel, André Luiz, o Espírito Meimei, irmã Sheila, o Espírito Maria João de Deus e tantos outros mensageiros do bem, que junto a Francisco Cândido Xavier, trouxeram a doutrina espírita, muitas obras, o exemplo, o trabalho, a renúncia, o exemplo sublime da humildade. Então disse a eles: se Chico Xavier e Bezerra de Menezes tivessem nascido na França, certamente a França seria o maior país espírita do mundo. Porque Allan Kardec, só depois de 14 anos tão somente, para divulgar a doutrina espírita. E Chico teve toda a sua vida dedicada ao próximo, ao semelhante, à divulgação da doutrina espírita sem limitações de qualquer espécie. Foi o maior exemplo que nós temos de renúncia, de trabalho, de solidariedade e de tolerância. A tríade kardeciana: trabalho, solidariedade e tolerância. Então, a missão de Chico foi a divulgação da doutrina espírita. E alguns anos atrás, nós assistimos no meio espírita uma discussão muito grave: se Chico Xavier era ou não era a reencarnação de Allan Kardec. Palestrantes de grande renome subiram à tribuna para defender que sim, que era verdade, Chico era a reencarnação de Allan Kardec. Outros estudiosos, brilhantes também, defendiam que não, absolutamente, que eram personalidades completamente distintas, que Chico não era a reencarnação de Allan Kardec. E o movimento espírita ficou dividido. E o nosso orientador espiritual, certa vez, nos chamou a atenção dizendo: Nazareno, não é importante saber se Chico Xavier foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec, porque cada um cumpriu a sua missão de maneira exemplar e irretorquível. A pergunta que vocês espíritas talvez devessem estar fazendo em seu lugar era: por que que a espiritualidade superior nos enviou Chico Xavier após Allan Kardec, depois o codificador, e não antes e nem durante, mas somente alguns anos após?